Voice, Rio Cebral 72, aproximado do ponto de espera, sistema 0, pronto para partir. Ali mantém, 5972. Ali mantém, Rio 5972. Graus com 10 nós, livre de decolar, 5972. Canal 72, iniciado. Salvador, está Mike Yankee Lima. 1233, chame o controle 1208. 208, uma boa noite. E aí, Paulo? É o Yankee Lima na ponte 8, solicita autorização para ser rebocada para a posição 12 do pátio 1. Está autorizado, seu meu término. 2.000. Rio 5972, boa noite. Ascensão 400, vigilância. 400, na sua escuta. Gol 1074, chame Recife em 1251. 251 1074, uma boa noite. Boa. 5972, chame Recife em 1251. 251, uma boa noite. Salvador, 6224, posicionamento na remota 3. Autorizado, chefe do táxi, 6224. Tá, Maria. Paulo Salvador, o Mike Angelino informa que já encontra-se na posição 12 do patrônio. Obrigado e uma boa noite. Boa noite, sim. solo, a Lua, Alfa e Echo November, na posição desejada, agradece, boa noite. Quem é, obrigado, boa noite. Xené 6224, São Putax, 75 do TB, alterna Salvador. Good afternoon, Portugal 019. Listen and maintain 2000 feet, 18013. Report establishment localized, a bom survival. Pois, justo, Dimitri, eu esmorro. 420.010.1895, vê. 4, está livre, ingresso e decolagem, zona 0, vento 090 graus com 08 nós. Olha, 10 livre decolagem. Total 9906, informação, autorização, Guarulhos, boa noite. Firmando Timor, total 9908. Cumprimento, autorização, Guarulhos, total 9908. Gente, só um minuto, o total, subir inicialmente a da EL, 320 já aprovado, só um minuto. Na da EL, 320. Tiré 6224, decolado ao 51, chame o controle em 1208. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite. 6224. Boa noite, 6224. Atenção, nível de voo 190, direto a Aracaju. Direto a Aracaju, 190, 6224. 5908 para cópia? Copia. Paulo do Guarulhos, 320, rota Rio Perícia 50. Nilson, conforme plano, decola no zero, curva direita, no perfil da Dael, Leda. Após Leda, voa Eudes, ao interceptar aerovia, sai conforme. 5540 transponder, controle 120.8. E deu 320 Guarulhos, esperando por isso 50. E até Nilson, depois decolará 1-0 com curva direita. É, Leda, Eudes. E depois de terminar a via, prosseguindo, é pelo uísque 9. E o transponder 5540208. Correção. Recepta aerovia. Cancela, considera a aerovia sinal. É, Leda Eudes, aerovia 5540208, controle de saída. Isso, afirmativo. 9908, pátio 3, chama quando plano posicionado. Pátio 3, chama na posicionamento, total. Boa noite, 3600, desça e mantenha 2000 pés, acuse no localizador, mantenha Star Mare 1013. Voador não, Star 3600? Só um pouquinho. Chané 6224, chame Recife em 12545. 2545 Recife, é 224, boa noite. É, Portugal 019, complete aí a left approach, call tower 1895. Oh, contact 1895, what's your 019, bye bye. Bye.